aqui vendo você. O mundo gira devagar, sem ouvir. Vamos navegar águas que não vão secar. Em mil doses de dias atrás.